Nosso tema de hoje é São Francisco. O dia de São Francisco é comemorado dia 4 de outubro. Mas estamos no mês, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, de São Francisco. A gente sabe algumas coisas através da literatura, de filmes que foram contados, um pouco da história dele. E, obviamente, também um pouco do que se sabe daquela tradução, daquela passada que era feito muito de forma oral. Tudo que se tem notícia dele foi escrito depois da morte dele. Então, o que se sabe é que ele viveu no período de final do século XII até os primeiros anos do século XIII, e na Itália, um italiano, chamado Giovanni, não era nem Francisco, mas acabou sendo um apelido que acabou sendo usado por ele como o seu nome de uso, de trabalho, a gente pode até dizer assim. Ele é considerado patrono dos animais e do meio ambiente pela relação com que ele tinha, principalmente com os animais. O meio ambiente até muito mais próximo a essa colocação do que na época. Mas em tudo onde a gente procura, é sempre citado a relação com que ele tinha com os animais, onde ele chamava todos de irmãos, né? Então, por isso que se reconhece ele dessa forma. O próprio poeta Dante Alighieri se referiu a ele como uma luz que vem ao mundo. Numa época em que, ali nos anos de 1100, foi um século anterior à vinda dele ali, muito carregado de pessimismo, de obscuridade, como no trato humano, né? Era uma época muito introspectiva. E ele veio trazer, mostrar uma outra forma de relacionamento, não só entre, como é dito, com os animais, mas entre as pessoas principalmente. Então, ele sentia um profundo entendimento da dor do seu semelhante. Isso fez com que ele se colocasse de uma forma assistencial muito forte. Os dois pilares da vida dele foram a pregação e a assistência. Então ele conduziu a vida nessa direção. Um pouco da história dele, muito breve, né, que a gente pode até contar, que muito se sabe de uma certa parte dessa história. Ele era um jovem de família de posses e era considerado muito popular, porque se relacionava muito bem com amigos, era muito extravagante em tudo que fazia, indisciplinado, talvez até pela idade que ele tinha, né? Tinha essas características, mas ao mesmo tempo que era dado a essas questões da juventude, ele sempre foi considerado muito bom, uma pessoa bondosa. Então, não era nessa linha de ideia que se tem uma pessoa que estava à parte do que estava acontecendo. Então, essa característica dele, ela só veio a ser mais aflorada à medida que ele levou a trajetória dele à frente. Mas como é que começa essa questão dele? Ele tinha muitos sonhos durante essa fase da juventude em diante, e nesses sonhos, às vezes a questão da interpretação ele não conseguia muito bem entender direito, mas veio uma vez para ele uma situação de que ele deveria se voltar mais para a questão externa dos outros. E nesse momento ele começa a perder um pouco dessa vontade por esses hábitos que ele tinha, de extravagância, enfim, de vida com amigos. E num dia, passeando, ele entra numa igreja para rezar, e ele ouve, o relato é esse, né? Ele ouve uma voz que diz para ele que ele deveria auxiliar a reformar aquela igreja, que estava num estado material muito ruim. E ele não teve dúvida, que aquilo ali ele relacionou muito forte com aquilo que ele já vinha recebendo em sonhos. E ele foi para casa, na loja do pai dele, pegou tecidos, o pai dele estava viajando, e vendeu de forma bastante barata para conseguir arrecadar dinheiro. Arrecadou, levou para o padre dessa igreja para ele que fizesse, então, procedesse na reforma. O pai dele, quando volta de viagem, sabendo disso, chama ele e cobra dele como é que ele faz isso com coisas que não eram dele, né? Então, é aquilo que todo mundo sabe, né? Que ele, naquele momento, ele abandona a casa dos pais sem levar uma única peça de roupa e dá início, então, ao início da vida de pregação dele. Ele auxilia nessa reforma e diz os relatos que ele até meio que se torna pedreiro, porque ele começa a trabalhar em igrejas da redondeza da cidade de Assis, auxiliando nas reformas. Numa dessas, ele tem contato com um texto evangélico de Mateus, onde, através disso, ele consegue dar uma orientação mais correta naquela fé que ele tinha, naquele propósito que ele recebeu, que era o texto onde é dito, palavras de Jesus: dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente. Então, ele consegue colocar a vida dele toda num sentido de, não apenas de pregar tudo aquilo que ele vinha entendendo, como também a questão do auxílio, da assistência, que, desde que se sabe do mundo, né, parece que sempre existe uma grande parcela de população que precisa de algo que não está recebendo e que, de uma certa forma, não recebe, a não ser quando personalidades como essa se colocam nesse caminho. Então, ele tinha muito claro o modelo de Jesus para ele, o modelo humano de Jesus, que levava sempre a palavra, levava sempre o consolo, levava sempre até, são atribuídas curas, né, por tudo aquilo que ele carregava. Então, ele tinha como foco, como meta, esse exemplo, e é nisso que ele espelhou a vida dele, em tentar o mais fiel possível copiar esse exemplo de Jesus. Tanto que ele é considerado por muitos o maior expoente do cristianismo depois de Jesus, a pessoa que mais realizou e que deixou uma obra bem alicerçada depois do próprio Jesus. Tanto que se fala dele até hoje, né? Mas ele calcou a vida dele e abriu, começou a fazer as suas pregações, e a partir disso começou a ter muitos seguidores, pessoas inclusive de posses, que abandonaram todas as posses para também seguir aquele modelo que ele exemplificava como sendo correto, de, entre outras coisas, extrema pobreza, né? Ele não queria nada que pudesse desviar ele no sentido que ele estava focado, que ele estava imbuído. Porque ele dizia que a pobreza não era uma condição, uma busca, mas para ele uma possibilidade de purificação. Porque nós sabemos que as questões, as posses que nós temos, elas nos desviam, elas nos tiram o foco, elas nos prendem a deixar de fazer muitas coisas que nós deveríamos talvez estar fazendo, né? Então, ele percebeu isso já naquele tempo e conseguiu dar esse rumo. Um outro ponto que ele também batia muito para ele, não era externo, era a questão da castidade, porque também desviaria ele do foco pelo qual ele estava orientado. E a questão da obediência. Ele tinha a questão de obediência como um dos pilares de tudo aquilo que ele trabalhava internamente. Porque só assim ele conseguiria seguir de forma mais fiel aquele exemplo de Jesus que ele tinha em mente. Um fato a ser contado também é que em 1212, se não me engano, eles aceitaram a primeira mulher na congregação, que eram só homens que formavam. Essa mulher tinha o nome de Clara, sobrenome não lembro, tinha o nome de Clara, e ficou conhecida como Santa Clara, que muitos de nós conhecemos. E ela, depois de um tempo também, abriu dentro da ordem uma vertente feminina dentro da ordem franciscana, que é conhecida como as Clarissas, né? Nós temos aqui na cidade, inclusive, um grupo. Então, todos eles dentro da ideia que Francisco trouxe de mudar a questão dos relacionamentos, de focar principalmente nas nossas essências e perceber maior o que, que de repente nós podemos fazer com os nossos atributos. Ele provavelmente um espírito bastante elevado, que nem demorou muito para conseguir se redescobrir nessa encarnação que ele teve e voltar ao trabalho dele dessa forma. É considerado também como a primeira pessoa a manifestar os estigmas, que são aquelas cicatrizes que demonstram as próprias cicatrizes de Jesus, né? Então, só que ele não usava isso como uma forma de demonstração, muito pelo contrário, ele escondia isso para que ninguém ficasse sabendo. Na parte dele, ele ficava feliz por manifestar aquilo, apesar de trazer muito sofrimento, muita dor, essas feridas que brotavam, não só nas mãos, mas em outras partes do corpo, né? Então, só ficou conhecido do público só depois da morte dele, quando foi revelado. Então, esse irmão que a gente comemora agora em outubro, inclusive o dia da comemoração, dia 4, é um dia depois da morte dele, né, conhecida como a morte dele, dia 3, e a data do nascimento não se tem uma data muito certa, mas o que fica dele, principalmente, é a forma de vida, né? Tem a oração dele que é muito bonita, que é muito conhecida e que demonstra o que, que ele realmente sentia, o que, que ele pensava, a forma como ele queria passar para o mundo, ou principalmente a Deus, né? Ele se colocava como um servo, e a humildade foi uma das características, talvez a principal dele. E todos nós sabemos que a humildade é a característica primeira que nós temos que ter para poder consolidar qualquer outra virtude. Porque sem humildade a gente não consegue exercitar nenhuma das outras virtudes que a gente precisa ter. Então, esse é o maior exemplo nesse sentido, obviamente depois de Jesus, de que nós podemos fazer, né, nas nossas orientações, tudo aquilo que nós desejamos. A gente deve pensar às vezes, o que, que eu preciso para chegar nesse ponto, o que, que eu devo fazer, o que, que eu devo transformar para conseguir atingir aquilo que eu acredito que eu necessito. Então, olhando esses exemplos, a gente consegue ter uma boa base, ter uma boa... É como um farol, né, que nos orienta.